Alcântara da Gol. Boa noite, controle ao Gol 900, cruzando 200, até o 150 na Mari. Gol 1970, controle. Ajuste 1021, desça para 4000, voe direto Duna para o ILS. Câmbio. 4000, Duna para o ILS com 1021, Gol 1970. Gol 1170, para o localizador, direita, 080, livre LS, aguarde transferência. Sim, direita 080, aguardando 1170. Guardou, Oceano 6224, boa noite. Oceano 6224, é o controle, meu cordial. Ajuste no 021, desça para 5000 e voe direto Duna, para o ILS. 5000, Duna, 6224. Localizador visual, Bravo Zulu Eco. Bravo Zulu Eco, ciente. Está agora 3 milhas para passagem sobre o marcador em aproximação. Cheque o trem, chame a torre. 11895, campeão. 11895, muito obrigado, senhor. Até daqui a pouco. Até. Rio Bravo Zulu Eco no ILS visual, trem baixo e travado. Bravo Zulu Eco, livre pouso no 0, vento 180 graus no 09. Está livre pouso, Bravo Zulu Eco. Stand by for copy. Gol 1970, está passando Boi Pepa, desça para 2000. Gol 1970, está passando 140. Gol 1970, desça para 2000. Para 2000, o Gol 970 na proa de Duna. Gol 1170, está agora 8 milhas para passagem aí sobre o marcador externo em aproximação para pouso. Os nossos agradecimentos. Complete aproximação, cheque o trem, torre 11895, gol 1170. Não tendo o que, senhor. Chamando agora a torre 1895, uma boa noite, bom final de semana. Boa. Miami, foot level 340. Departure runway 10, left to turn. Momo Departure, Nini, November, Echo, November, Inta Mike, Transition, via Upper Zulu 20, then according to the route to the flight plan. Swap 5162, Salvador approach, frequency 120.8. Zero copy, we're clear, the 340, we're doing the Momo Departure, via the Cogbu, and then Needham. Transition, Upper Zulu 20, then it's filed, walking 5162, and departure on 120.8. Pushback's correct, coming for pushback and startup. Welcome. 27007, controle, ajuste 1021, desça para 8000 na chegada, bom. Desça para 8000, ajuste 1021, chegada bom, Piazul 2707. Oceano 6224, Morro de São Paulo à esquerda, desça para 2000. Oceano 6224, Morro de São Paulo à esquerda, desça para 2000. São 3178, desça para 2000 e voe direto Duna, ajuste 1021. Para 2000, direto Duna, 1021, tá 3178, tá frente da máquina. Entendido. Voo 1970, autorizado ILS. Livre ILS, eu vou 1970. É o Bravo Zulu Eco, livrando na Foxtrot. Bravo Zulu Eco, boa noite, vai ser aeródromo. Confirma. Taxi via Alfa Kilo, parte 3, posição indicada é a 2 Romeu. Eco Alfa Kilo, 2 Romeu no parte 3 do Bravo Zulu Eco. Para esse traço, 230 nós, altitude para descida 2000, por gentileza. Só um instantinho. O Avianca 6224, ela escuta do TAM 3178? Não escuta, 6224. Vai descer para 2000 e reduzir para 2409. 2409, é. O controle de dados está recebendo o controle. Não, saiu muito baixo, agora saiu alto, obrigado. Aeronave está seguindo o controle. Seu 3178, muito grave. Azul 2707, desça para 5000. 5000, 2707. Tam 3178, desça para 2000. 2010, ajustado no 021, Tam 3178. Positivo, o número 3 para pouso, o traço da frente é o voo 224 da Avianca, está 13 milhas na frente. É, está observando o traço no esquerdo, Tam 3178. 09, Alfa Juliette para o 09, o número 70. Azul 2707, velocidade 240 mais. 240, 2707. Número 4 para pouso. Entendi. 970 pode voar externo? 970 negativa aproximação via externo, via Duna. Ok, via Duna. Oceano 6224, está autorizado a aproximação em LS. Autorizado, 6224, direto. Livre pouso na 0, vento 180 graus, 09 boa noite. Livre pouso na 10, gol 9, 70, baixado, checado. Pesado, 6224. Senhor 6224, chame a torre, 1-1-8-9-5. 295, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, boa noite, 723 na Alfa. Esse da Alfa na Bomba. Luna 723, desça para 8000 na chegada Bomba. Ajuste no 021. 8000 no 021, liberado velocidade. Deixa o seu critério. Obrigado. Alfa 3305, boa noite, Alfa Confere. Para Recife, 330 autorizado. Decolagem da 1-0, curva esquerda. Perfil da subida Fucajamucaju, via rota do plano de voo. 5164, transponder, controle 120.8.

Pega autorizado 04, chamando pronto para o táxi. Autorizado, Amaral Chamará. Salvador, cordial, boa noite. Tá 31978, final da 10, passando Simbra. 3178, continua a aproximação, a guarda está livre. 3178. Local IFDEC. Acostumado que acionamento 3305. 3305, portão 5, autorizado para o Chivete, chamando para o táxi. Chamarei 3305. Liberado agora pela aeronave da Bianca. 1178, livre pouso no 0, vento 190 graus, no 09. Livre pouso no 0, TAM 31978. Alô, Sinamia 2248, Lisboa, escute. Sinamia 2348, boa noite, taxilento de Alfa, caminhão do Juliette. Alfa, Juliette, 2148. Ação, chega, trem, torre 1, 1185, câmbio. 895, obrigado. Salvador, boa noite, Azul 2707. Azul 2707, continua a aproximação, número 2 para o pouso. 178, Paulo 59, livrando a direita, chamar Paulo em 1219. Boa. Estamos com 145, alterno Galeão, e nossa autonomia é de 5 horas e 30. Mesmo no 3, resta a direita via Índia, ponto de espera, torre 1, 1, 8, decimal 95, ajustino a 0, 2, 1, um bom voo. Taxa direita via Índia, no motivo 895, dá 1-0, uma boa noite. Senhorita, só para informar, sua transmissão está um pouco ruim no início. Confirmando, chiado ou está baixo? Um pouco de chiado, mas está baixo também. Sim, obrigado pela informação, 6303. Não, senhorita, uma boa noite, senhorita toda a equipe. Está 3178, não sei se quanto, boa noite. Está 3178, boa noite, táxi de Alfa, chamando para Juliette. Alfa, está Juliette, 3178. 1-1-9-7-0, observe a aeronave da TAM, ingresso Juliette, portão 04. Observando a TAM, ingresso Juliette, 04, 970. Torre Salvador, muito boa noite, é o Oxanea 6313, próximo ao ponto de espera, visão com a aeronave na final. Oxanea 6313, boa noite, após o pouso da aeronave na final, ali mantendo o zero. Após o colega da final, ali mantendo o zero, 6313. É, 6284, agilizando, portão 03. 03, 6284. Pisadona, ponto 723. Com 67 a bordo, 5 horas alterna Salvador. 3305, da passagem aeronave da Chanel ingressando agora na Juliette, após táxi via Pax, Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 021, um bom voo. Relativo, da passagem aeronave da Bianca, ponto de espera 1895, dando 3305. Manda Juliette, TAM 3178. 3178, mantenha antes da Juliette. Até antes da Juliette, 3178. 219, 2707. Azul 2707, boa noite, táxi de Alfa, Kilo 43, posição indicada 1 no Lima, 43. Gente, Alfa, Kilo 43, posição no Lima, 2707. O 3178 pode prosseguir, senhor? O 3305. Prosseguindo para o ponto de espera, TAM 3178, mantenha a posição antes da Juliette. Da Juliette. Isso, não mudou, TAM 3305, ponto de espera pronto. 1723, continua a aproximação, aguarda para o tarifa. 305, foi quem chamou a torre? Afirmativo, ponto de espera pronto. 3305, ali mantém 1-0. Ali mantém, TAM 3305. Pra Juliette, TAM 3178. Quem é que 3178 mantém a posição entre a Juliette? 1-1-7-23, localizador em aproximação, chame a torre 1-1-8-9-5, câmbio. 1-1-8, decimal 9-5, gol 1-7-2-3, bom serviço. Boa. 2-6-3-3, decolada 05, chama controle 1-2-0-8, bom voo. 208, boa, boa noite. 2-Salvador, muito boa noite, 1-7-2-3, 1 milha pra Simbra. Chanel decolou na sua escuta. Surgindo 6313 ao controle, 1-2-3-4-4-3-2-1, como está ouvindo? Confirme, senhor, 6313. Estou checando o rádio, está me ouvindo bem? Alto e claro, senhor. Muito bom, contato radar, vou direto Mótima. Muito agradecido, senhor, na Prode Mótima, ouça 6313, agradeço. Sound American 230, ready to taxi. American 230, taxi via Aper and Inge. At Inge Hall Tower, 118.95, altimeter 1021. Okay, copy, Apron to Indian and 1895 at com 1-7-2-3, livre pouso 1-0, vento 2-0-0 graus 1-0-9. Livre pouso 1-0, 1-7-2-3. São 3305, controle Salvador. Estou checando o rádio, está me ouvindo bem? Afirmativo, senhor. Alto e claro. Ok, contato radar estabelecido. Vou ir direto para o Romeu Fox 018. Esquerda, Romeu Fox 018, São 3305. Bom, 1-7-2-3-0-8, livre direito, chama a sala em 1-2-1-9. Direita 219, igual 1-7-2-3, um bom serviço, excelente. Tower American 230, we're up with you, ready to say. American 230, turn left, report to you before holding point, ok? Alfa, Juliette, Juliette. Alfa, Juliette, 723. America 230, clear line up and maintain threshold 1-0. Line up and wait runway 1-0, American 230. Kilometer 230, Kilometer up and takeoff, runway 10, winds 190 degrees, 10 knots. Clear the line up and take off, runway 10, American 230. Gol 1723, autorizado Alfa Juliette, posição 12, parte principal. Alfa Juliette, 12, 1723. Luciano 6313, chama Recife, 1251. Bom, Recife, agora 251, uma boa noite ao senhor e toda a equipe, mais uma vez obrigado. Boa noite, um grande abraço. Outro. Então, 3305, chame Recife, frequência 12685, caminho. Chama o centro Recife 12685, 3305, boa noite, bom trabalho. Boa. American Line 230, Airborne S13, call Salvador Ground, frequency 121.9. 21.9, American 230, good night. Hello, departure America 230 with you, 2000, flight level 340. American 230, approach 120.8. 120.8. Hello, departure America 230 is with you. 2000 for flight level 340. American 230, control, and radar contact, Pacific is clear. Radar contact, American 230. American 230, passing 150, climbing. Jet taxi center, frequency 126.85, over. 2685, American 230, good night, sir. Thanks. Controle Salvador, gol 1868, boa noite. Tem informação Bravo, autorizado 1850. 1868, Salvador, desça para 5000, ajuste 1021, que foi direto Duna, do ILS. 5021, foi de Duna, 1868. Não é 6224, informação Bravo, guardando 230 Aracaju. É 6224, boa noite. Para Aracaju, tenho pré-autorizado a nível 190, aceita para a coordenação. Não, tá ótimo, 90. Aracaju, 190 autorizado. Decolagem da 10, curva esquerda, vestida subida Conde. Transponder 0260, controle 120.8. 0190, subida Conde, zona 0260, 208, controle. Correto, sim, para pressionamento. Até amanhã, obrigado. Salvador, boa noite. Papa Romeu, Bravo, Zulu, Eco. Zulu, Eco, informação em curso. Informação em curso é a Brava, aguarda um minuto, copo. Confirma um parte a pista que decola. Acionar 6224, que vem cancelamento no 03. Autorizado, reposto táxi, seu chão, 6224. Vamos no Eco na escuta do sol. Prossiga na sua escuta, decola da 10, tá no passo 3. Gente, Bravo no Eco, aguarda um minuto, por favor. Aguardando. Uno 868, 40 milhas agora. Desça para 2000, autorizado em ILS. 2000, autorizado em ILS, reportará estabilizado no 868. Salvador, é o Bravo Zulu Eco voltando? Bravo Zulu Eco, autorizado o Belo Horizonte, nível 240, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída da El Coral. Transponder 5161, no controle em 120.8. Autorizado conforme 240, decola da 1-0 com curva direita, saindo na El Coral, 5161, no transponder, controle 208, Bravo Zulu Eco. Bravo Zulu Eco, saída da El, Delta Alfa Lima, Eco Lima. Da El Coral. Sim, de cotejamento para essa porta, pronto para o pushback, correção para o acionamento e táxi. Já pronto para o acionamento e táxi. Livre acionamento, reporte para o táxi. Reportará. Táxi, Sonia 6224, 116 a bordo, 1h50, Oceana Salvador. Taxi via Índia, ponte espera, torre 198.95, altímetro 10021, bom voo. 895, ponte espera, via Índia. Pronto, 6224. 6224, boa noite, livre linha e decolapso no 0, vento 190 graus, 089. Decolar, 6224. Chamado Bravo Zulu Eco no Pato 3. Bravo Zulu Eco, autorizado o táxi via Pátio 1, Índia, ponto de espera chamado 1-18-95, altímetro 1021, confirma as informações do táxi, POB e autonomia. Bravo Zulu Eco, 2 a bordo, chefe de voo, alterna Monte Claro. A bordo, confirma a autonomia? 7 horas de voo. Confirma 07 a bordo? 2 a bordo. Gente, 2 a bordo. Confirma o 71 no Índio, ponto de espera 2. Boa noite, 68. 1895, boa noite. Vai confirmar o solo. Não,